Ouvi dizer que a justiça era cega, porém, hoje duvido se ela o foi algum dia, pois neste país a liberdade de amar ele se nega e condena quem do amor à sua maneira vivia. Aqui onde é permitido não pagar o justo ao trabalhador, acha-se normal ejacular em público no transporte que leva a mulher ao seu labor. Tornamo-nos reféns dessa triste hipocrisia. Na TV tudo está bem, camuflando crimes em falsa alegria. Até quando tolerar essa nojeira? Violência não é só pancadaria. Quero paz, dignidade, respeito e educação para dar jeito nesta porcaria. Hipocrisia, Vivi Lazzarini.